digitei no impulso, já com teclado em curso, aplicativo trava. Ampliei o zoom, todos amigos, amigos em comum, Audilar. Message é pra cada um, 5 mil no refil, nenhum pra refil, ninguém abriu o Face, todos no backspace, área de trabalho histórico, menu timeline, todos em off, barra, sou eu online, periféricos do gabinete, no enter e sai, monitor, arrastou, não, controlador acai. Del é mais, me salve dos maus, dos paus, de cap os local shift, gerenciador assiste, na placa mãe, pad, control alt del, processador, memória, superou o Intel, atalhos do Paint, links, page up, page down, delete no arquivo. O HD deu pau, versão Wi-Fi, era 3G, fiquei fora da área, função vou te dar a vez, escada por escada, cada janela, entrada e saída, tá fechada pra você, aqui fim, sem home, sem fã, page virada, clique na sua fonte, erase nesse seu perfil, calor sumiu, a temperatura do capacitor, pra lixer o vírus letal que você transmitiu, dali, Ctrl-S do Brasil, Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela nas teclas do computador. Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela na tela computador. Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela nas teclas do computador. Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela na tela computador. Tirei no impulso, já pra batalha em curso. A carabina trava, agora quem me salva? O rádio não fala, transmissor falha. Traído pelo amuleto, sniper do gueto. Meu covil curtiu, lombrou até as 6 da manhã. Apagou, capotou, não tomou café da manhã. Dormiram todos amontoados, só eu de pé. Tomei café gelado, acordaram do susto. Correria, quem entra e sai, bala acertou, ai. Soldado, controlador e vai, Deus é mais. Livre minha derme do verme, de cuida preta e bota dedo em riste. Gerente resiste, conhecimento da área, facilita o controle. Cara sorrindo imitando emoji, mãe, ainda não foi hoje. Cada vez que vi ela, cada currutela, nasci pra ela. Sou vulgo, desse subo, a transversal e a paralela. Vai, pai. Passou um tempão fora da área, justo depois do susto, sobe com a cara de Lei Áurea. Cada barraco seu fraco, lacrado, porta-cortina, jogatina, trocou cabeça, sobrou guilhotina. Rapa vai riscar do mapa, deixar sua capa, calor acendeu, tá servido na chapa. Caatinga vem, subiu, divertiu livre e fuzil. Dali, Salvador Brasil, Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela nas teclas do computador. Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela na tela computador. Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela nas teclas do computador. Ctrl-S do, Ctrl-S do, a favela na tela computador. Savão Richelme, família GLG, Victor Vitrola, Rafael Cruz, é nós mesmo.